os campeões de audiência cantam juntos na Globo. ZYK 694, onda média 1.100 kHz. E ZYE 968, curta de 49 metros, 6.125 kHz. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. Beba Tangará, a boa pinga da Bahia, um produto Leão do Norte. Já já, ao meio-dia, Marcos Baby Durães, o comunicador alegria da cidade, com muita música e competição. E às 14h, os principais assuntos do momento, com Xênia e você. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui com uma entrevista com o Reginaldo Faria, nos melhores momentos de Baila Comigo. Também teremos nossa vida prática e muita música. E amanhã é o dia dos palpites da Loteca, né? Vamos ficar ligados. O comunicador alegria da cidade, com muita música e competição. E às 14h, os principais assuntos do momento, com Xênia e você. Dorio. E acaba com a dor de cabeça. Na hora, apresenta... Plantão de Polícia. Com Afanásio Jazadi, o repórter policial mais bem informado da cidade. Na Vila Nova Cachoeirinha, em um trecho da rua Aprazível, o motorista Armindo de Jesus Espinheira foi atacado por 3 ladrões brancos armados de revólveres. Os bandidos roubaram dele 25 mil cruzeiros em dinheiro, sua corrente e relógio de ouro e também a perua Brasília Verde com a qual fugiram. Placas KP, K de Kennedy, P de Paulo, 72-32. Antes de se evadirem, os 3 criminosos agrediram o motorista Armindo com coronhadas na cabeça. Ele recebe curativos no pronto-socorro de Santana. Tome sempre Doril ao primeiro sintoma de dor. Doril acaba com a dor de ouvido. Doril elimina a dor de dente. Doril arrasa com a dor de cabeça. Doril liquida com todas as dores. E lembre-se, tomou Doril, a dor sumiu. Daqui a pouco, de qualquer ponto da cidade, volta o plantão de polícia da Rádio Globo. Doril acaba com a dor de cabeça na hora. Moço, o senhor trabalha aqui na tapeçaria Chique? É, pois não. Então diz pro meu marido aqui quanto custa esse tapete. Bom, é o tapeça Velour Nova América, de nylon 10 milímetros, tamanho 2x3 e custa só 3.900 cruzeiros. Leva esse, doutor. Doutor? É, esse aqui não é meu marido, não. Eu trouxe um psiquiatra. Vocês da tapeçaria Chique estão loucos de vender tudo tão barato. Pode levar, doutor. Leve enquanto eu aproveito essa loucura. Aproveite as loucuras de agosto da tapeçaria Chique, rua Antônio de Barros, 400, Tatuapé. Torcicolo e dores musculares, use Gelol. Gelol tem efeito comprovado. Contra aftas, mau hálito, irritação na garganta e na gengiva, use Anapion. Anapion é antisséptico e bactericida e você deve usar diariamente, após escovar os dentes. Oh. use a Napion para manter sua boca sem bactérias e limpa de verdade. Homenageando Roquete Pinto, a Aberte deliberou em memorável congresso, 25 de setembro, Dia Nacional da Radiodifusão. Tucano, Ramon Macaia e muitos outros campeões vão fazer roncar as Honda 400 dia 27 em Interlagos. Programa Humberto Marçal. E num oferecimento da tecelagem Vânia, que nesta quinta, sexta e sábado estará realizando a sua grande venda de retalhos, trazemos para você agora o terceiro lugar no pacotão de sucessos Vânia. Você telefonou e classificou Tim Maia, Primavera. Tua mãe, que faz tudo nessa casa? Fui eu que descobri que a Sadia tinha lançado o pato. Foi ela que descobriu o pato. E fui eu que fui no supermercado buscar o pato. Mas foi ela que foi buscar no supermercado. E fui eu que preparei o pato gostoso desse jeito. Foi ela que preparou. Minha mãe foi lavar a louça. E agora sou eu que vou lavar a louça, depois que vocês comerem o pato. E ela que vai. Tudo eu, tudo eu. Tudo ela, tudo ela. É, mas quem pagou o pato foi o papai, né? Aqui em casa quem paga o pato sempre sou eu. Pato Sadia, o pato que toda a família gosta de comer e todo marido gosta de pagar. E como ele faz para pagar o pato? Fala! Enquanto isso, na calada da noite, Aparício chegava em casa. Ali estava Aparecida, em cima de uma mesa, agarrada a uma vassoura, gelada de medo. Ela queria dizer-lhe algo, mas sua garganta não funcionava. Essa suspense. Tá na hora de Anapion. Quem usa Anapion tem hálito puro e garganta sempre pronta. Já já, ao meio-dia, Marcos Baby Durães, o comunicador alegria da cidade, com muita música e competição. E às 14h, os principais assuntos do momento com Xenia e você. Mais pureza é mais sabor, café Moca. É qualidade, tradição, café Moca. Sinto o aroma e o gosto que ele tem. Moca, e sirva sempre Moca, Moca o cafezão. É tanto imprevisto, tanta despesa extra. Eu tenho que sair desta. E a conta do hospital, do dentista, do oculista, sem ser pessimista, ficar doente, não há quem aguente. A nota do carro é agora que eu me esbarro. Se a coisa anda preta pro seu lado, procure a Logicred. A Logicred põe dinheiro na sua mão para você usar como quiser. É rápido e fácil. Venha buscar o seu dinheiro na Logicred. Praça da Sé 28, Duque de Caxias 389 ou na Logicred mais próxima. Logicred, sempre um bom negócio para você. Na Globo, o som do Brasil. ZYK 694, onda média 1100 kHz. ZYE 968, onda curta 49 metros, 6120 kHz. Rádio Globo, São Paulo. O som da liderança. Beba Tangará, a boa pinga da Bahia. Um produto Leão do Norte.